Minha liberdade me fez passar dos limites. E agora minha prioridade é só ser livre. Me dá apetite, essas mina dançando me tira do sério. É meu calcanhar de Aquiles e o clima tá quente igual do Oriente Médio. Somos jovens e vivos, não velhos, e pretendo ser jovem minha vida inteira. Faço momentos eternos, por mais que meu corpo e minha mente não seja. Não me apego em perreca, frieza é meu mecanismo de defesa. Elas perguntam se eu quero, a resposta é claro que eu quero minha princesa. Sinto que tem uma força bem maior que eu me controlando. Até tentei escapar, só que ela não tá me deixando. Só tô querendo dançar e o som continua rolando. Meu corpo é o instrumento e minha alma que tá tocando. Sei que as mulheres vêm e vão, e que elas tão sem coração. É que hoje absolutamente não existe confiança nem emoção. É evolução, sangue bom. E não existe tradição que resiste. Quem aprendeu a lição sabe que hoje em dia é mais um number list. É o Crois. Tô ciente. Como sabe? É diferente. Essa voz é a batida e esse som que entra na mente. E depois de ter feito o que eu fiz, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Da vida sou mais um aprendiz e tu só vai viver se aprender a ser você. Porque só sobreviver pra mim já não é o suficiente. Sei que eterno eu não vou ser, mas tô vivendo intensamente. Vivendo a vida sem nenhuma frustração. Porque os traíras só serviram de lição. E hoje a música é minha única paixão. Vou vivendo a vida sem nenhuma frustração. Porque os traíras só serviram de lição. E hoje a música é minha única paixão. É o Crois que tá na voz. Tá ligado, né?